Papier. Solo 14, direita, 1219, solo. 219. Sobrevoa, sobrevoa na cidade de Federação,

Quando chegou zero, cruzado a linha, Nicolau 10, vento 140 graus, 109. Além da cola 10, alguma coisa por aí. Frequência 128 decimal 35, altando 3 decimal 8. 128 35, a secundária? Secundária 123 decimal 8. 238 está 345. Ciente, autorizado de ter até o Delta. Zero de fundo aos 25, chama o controle, 120 decimal 8. 20 decimal 8, bora. Juliette, Alfa Whisky, na escuta do controle. Juliette, Alfa Whisky, confirma o transporte, pessoal. Quente, prossiga em condições de usuário, reporte é na Ásia. Ajuste na 020. Plano boa, voo 1250. 250, contato radado com a agência, voz via Serapuca para a amiga 350. Via Puca 350. Como precisa fazer a Caju? Mantenha a saída de ágio. Mantenha. siga nos corredores, reporte Paris. O meu Quebec é até com São João, Flora Ceaz. É, nós não somos da área aqui, eu conheço o Ceaz aqui, eu poderia dar dois, né? Afirmativo, ideal à direita na 080. 80 à direita, grato, e aberto até. Boa tarde, passar para 3, ponto de espera próximo. 3, autorizado, linha aérea vento, 140 graus, 099. Autorizado, linha aérea vincular, 449. Para evitar espera na Ceaz, é o número 2 para pousar a pista na frente. Esse que chave mais que NH é na 020. 4463 decolou aos 32, chama o controle no 20 decimal, 81. 5 até o 25 decimal, 45. 6645, Tango Romeu, Quebec, Catão, apresente o voo final da pista 97. Afirmativo da presente final da 197, Quebec, Catão. Afirmo, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, Quebec, Catão, Catão. O presente prossegue sinal no 7, reporte então a 3 milhas da sinal da cabeceira no 7. Reportará 3 milhas, Quebec Hotel. Desfio, tá? Desfio autorizado, decolar 1-0, o vento no 30 graus, 1-0 mais. Autorizado 1-0, são 3, 4 e 7. Tango Romeu, Quebec Hotel, na escuta? Afirmativa. Me representa, o senhor está conseguindo com a sinal da 1-0? No caso, seria a sinal da 1-7. Prossegue mantendo a reta até interceptar a sinal da 1-7. Afirmativo. Tá, vai manter então para interceptar a final da 1-7 o Romeu, Quebec Hotel. Papatango Romeu, Quebec Hotel. Quebec Hotel. Afirmativo, paciente à distância. Senadores, o Senado 203 clear to line up and maintain runway 10. Line up on wave 106213. Direto Oscar Whisky, negativo. Mantenha 1.500 pés, inicie 360 com curva à esquerda. E chame a torre na frequência 118, decimal 95. Iniciar a torre na vela 18.95. A torre, Direto Oscar. Afirma 118, decimal 95, mantenha 1.500 pés. Perfeito, obrigado. Controle azul 4463. Prossiga. Seguir sinal no 7. Eu só faço uma coisa 300. 300. Tango Romeu, Quebec Hotel, autorizado pouso, pistão no 7, o vento 130 graus, 1-2 nós. Livre pouso, Quebec Hotel. Lógica, o uísque, a bolinha espera, se consegue sinal no frente, baixa 3 milhas da cabeceira. É, direção nacional, eu só dá 3 milhas da cabeceira, vou ler pra você. Salvador, muito boa tarde, passando o uísque, Charlie Mike. Charlie Mike, prossiga. Foi o LS, o executor. O Charlie Mike. Continua a sua estimação, aguarde e instruções de pouso. Isso, Charlie Mike. Charlie Mike. Okay, request flight director Dotlu, climbing to 360. And then the battery comes right. Stand by, 6213. Right now. Clear. You're clear? Whiskey Charlie Mike, está no 44, confio no pátio. 44, só, aluno 21 no decimal 9, Whiskey Charlie Mike. Azul 4463, serviço radar SA, 55 milhas PS do BR de Salvador. Agora chamei ele, é a frequência 120 do Sima 1. Chaco Whisky, sala 46, confirma o pátio. Sim, está autorizado até mais teste, estacionar a frequência livre. Okay, Sir 6213, contact the receive center, 12835, this up 123.8, Ocean 6213. 2067, está falando ponto 0, pista no zero. Voo 2067, autorizado ali ainda, colapso no zero, vento no 70 graus, 1119. Autorizado ali ainda, colapso, pista no zero, voo 2067. Voo 2067, decolador 52, controle Salvador 208, bom voo. 208, bom trabalho, voo 2067. Controle Salvador, boa tarde, voo 2067, passando 1700 pés, desceu, não voo, vamos lá, ótimo. Voo 2067, contato radar decolagem, subavia, sobre o seu voo no Paranil 360. Avivia, salvo 1 para 360, voo 2067. Olha, voo 2067, por isso vai direto, pode. Mantenha a saída guarda e autorização de registro, 2067. Cobras 804, essa identificação dessa via chega no momento de ônibus para nível 050. O 2067 chama em Recife, frequência 128.35, alterno 2338. 2235, alterno 332, eu vou 2067, bom trabalho. Salvador, boa, 013, autorizado alinhar e decolapso, 0, vento 1, 30 graus, 079. 804, que servia para 2007, que era 1020. Servia para 2007. Mandei 0-3, decolada 04, confirmando a pista tá úmida? Tá seca. Gente, chame controle 208, bom voo. 208. Controle com 2-0-3. Com 2-0-3, contato radar de colagem, se fazia ser da bola para a mesa 3-0. Natural 3-0, bom, 2-0-3. Sete, contato radar, 2 milhas para a posição coral, foi proa da posição Bonés, reporte com a linha ideal de descida. Thank you. 771 no Delta para o nível de voo 050. Informação, a chuva sobre o campo? Tuvalu sobre o campo, a última informação, com vento de 1.500 pés e visibilidade de 8.000 metros. Obrigado, 3804. São 3378, decolada 1.0, chama o controle Salvador, 1.0.8. 013, chame Recife Frequência 1.2.8, retorna 135, decimal 3. Frequência 353, com 3. Controle, TAN 3378. TAN 3378, com a Rádio Coragem, Subavia, Saída Mela, para o nível de voo 370. Beleza, 370, solicita código para a forma de saída. TAN 3378, autorizado 2.000. Estabilizado no 03804. 03804, chame a turma frequência 118, decimal 95. 895. Lagoa 255, está em velocidade. 270. Em direção para 2409, inicialmente o número 2 na aproximação. 240, revisão de bombeiros. A VD 771 tem condições de voar na Praia de Duna. Utilizando o pouso 10 para 3804.